Aí, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Se Del Valle é suco, Del Mole é o quê? É vapo, não é isso? Não pode deixar passar nada, né, pai? Então vem aí, ó. Oh, Pagodão tá Universal. Que tá te dando mole. Tá vendo a novinha que tá te dando mole? Eu vou te dar uma ideia. Eu vou te dar um papo. Eu vou te dar uma ideia. Eu vou te dar um. Aí, Del Valle. É suco. Del Mole. É vapo. Del Valle. É suco. Del Mole. É vapo. Del Valle. É suco. Del Mole. O vapo só pode ser se você jogar a mão pra cima e fazer assim, ó. Pode ser? Pode ser, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho aí, ó. Ó, oh, Del Valle. Del Mole. Del Valle. Del Mole. Oi! É vapo, é vapo, é vapo. Oi! É vapo, é vapo. Oi! É vapo, é vapo, é vapo, é vapo, é vapo. E agora vai no chão, vai no chão. Oi! Oi! Vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. É o groove de ladrão. André Cedeas, o moral de Picoara. Bora swing, hein? Eu quero groove, eu quero groove, eu quero groove. Oi! Tá vendo a novinha que tá te dando mole? Tá vendo a novinha que tá te dando. Oi! Del Valle. Del Mole. Del Valle. Del Mole. Del Valle. A mocinha, a mocinha, a mocinha. Oi! É vapo, é vapo, é vapo. Oi! É vapo, é vapo, é vapo. É vapo. E agora vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Oi! Vai! Chama que ela vem. Olha o swing, olha o swing, olha o swing. Oi, tá vendo a novinha que tá te dando mole? Tá vendo? Eu vou te dar um papo, eu vou te dar uma ideia, eu vou te dar um. Ó, oh, Del Valle é suco, Del Mole, Del Valle. E agora vai! Oi, é papo, é papo, é papo. Quem sabe canta, canta aí, quero ouvir, canta aí, quero ouvir. Oi, tu vai andando.